Bom, meu Charlie Fox, ele tem nível de colagem da 97, venta de 1120 graus com 7 nós. Charlie Fox Juliette decolou aos 4.6, controle 119, decimal 8. 119.8, obrigado. E buenas, é o Papa Romeo Charlie Foxtrot Juliette. Papa Romeo Charlie Foxtrot Juliette, mantenha-se com sinais visuais no corredor Axé, ao nome e o pé. Confirme a proa ideal para destino. Proa ideal 240. Sente, Charlie Fox Brasileiro. Salvador, China, 625 na posição 01, solicita estacionamento na posição. China 6225, sente estacionamento, reporte para o início do pushback. Sente, marca para o push, 6225. Já liberar a foto autorizada até a interseção, reporte para ingresso na 97. Papa Romeo Charlie Fox Trot Juliette, autorizado direto ao destino, subindo para o nível de voo 105. Grato, direto ao destino, subindo para 105. Charlie Fox Juliette, informa o helicóptero a 10 horas, 4.6 milhas, direto Manati a 1.000 pés. Gente. 1605, aguarde um minuto para cópia. Aguardando cópia, 605. Tá bom, ajuste 1094. Né, 6319, desça para 2.000 pés, ajuste 1094, autorizada a final ILS, agora estabilizado. 2.000 pés, 14, autorizado ILS, autoriza a proa de Luna. Né, 6319, declaração para final da 10, curva à esquerda, na proa 200, limite o curso localizador. Esquerda 200, limitado pelo curso do localizador, 63. 6312, informação em curso, é o hotel número 2 para cópia. Bom, 605, pronto, cópia. 05, cópia. Bom, 605, autorizado, Salvador para Galeão, nível 360. Via Uper Zulu 10, após SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Após, de acordo com a rota do plano de voo, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda após Bridge. Transponder 5565, controle 199.8. Canário 63, ou não? Bom, 1605, confirme? É, após o SMAP, tem uma posição e depois vai baixando. Como seria essa posição? 1605, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Autorizado 360, Galeão, pela Upper Zulu 10, a rota é o SMAP, após o 10, Lúvito, Barbacena. Pela da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 5565 no transponder, 198 é o controle de saída. Bom, no 605. Bom, no 605, atendimento correto, reporte pronto para posicionamento. Essa para o pushback, acionamento 160. Alô, Salvador, azul 4299, pronto para o posicionamento na 9. Azul 4299, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Quanto será para o táxi, azul 4299? Alô, Salvador, Xenéia 6225, acionado pelo pushback 01. Xenéia 6225, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Autorizado, chamar ataque, 6225. Como é que é, Delta? Frequência livre? É 6311 no localizador da 1-0. Oceano é 6311, complexo final, chame torre. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Oceano é 6311. Romeu, Charlie, Foxtrot, LED, confirma sua estimada de pouso. Estamos estimando o pouso inicialmente aos 1550. 1550 copiado, Charlie, Fox, Juliet. LF, passando o certo. 6319, bom dia. Vai dar autorização para pouso. Não tenho contato visual com a aeronave. Guarda. Agora sim, Ocean, check trem livre pouso na 10, levanta de 1-2-0 graus com 6-2-0, trem livre pouso na 10. Livre pouso no 0, baixado e travado, Xané 63, 1. Lembra, Alfa Lima, mantenha no 7. Alô, Salvador, azul 4299, pronto para o táxi, 113 a bordo, 4 horas e 10, Ribeirão Preto. Azul 4299, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, 1-1-8-1-9-5, altímetro 1-0-1-4. Informo que prosseguirá com o número 2 até o ponto de espera, seguindo um Fokker 100 da Avianca à sua frente. Ataque via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chama 2295, seguindo como número 2, azul 42. Obrigado, responde. Olá, Salvador, Xenéia 6225, acionado, pronto para o táxi, com 73 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Goiânia. Xenia 6225, 73 a bordo? Afirmo. Xenia 6225, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera no ponto de espera chama a torre 118-95, altímetro 1014. Índia 118-95, 6225-1014. Xenia 6311 no solo 56, livre à direita no 219. Direita no 219, Xenia 6311. Índia November Alpha, livre decolagem da ANA 7, vento é de 1020 graus com 10 nós. 6312 autorizado, Salvador, para Recife, e aí o Perbisque 58. Nível autorizado é o 350, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju, transponder 5564, controle 1-9-8. Sorria, bom dia, Xenia 25, pode estar pronto. 312, confirme somente o transponder confiado. O Xenia 6312, cotejamento correto, aporte pronto para funcionamento. Xenia 6311, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado Alfa, Salvador, muito bom dia. Sou o Prefeito 221 e Salvador está na vitória da conquista. 5221, informação em curso, eu até aguarde um minuto para cópia. Estamos sem hotel, agora não precisa. Salvador, bom dia, gol 923. Bora, gol 1923, informação até o confere, aguarde um minuto para cópia número 2. November Alpha decolou aos 5-8, 119-8, Índia November Alpha. Xenia 6225, venta de 1-0 graus com 8 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, 6-2-5. Xenia 6311, prossiga táxi via Juliette para o gate 08. Xenia 6311, confirme se recebeu a instrução do solo, recebo muito baixo. Recebendo... 6311. Três, bom dia, informação em curso ao hotel, aguarde um minuto para a cópia número 3. Positivo, senhora, pode prosseguir, por favor. TIC 5221 autorizado, Salvador, para a vitória da conquista, nível 200. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída Abo, após direto, vitória da conquista. Transponder 5003, controle 1-9-8. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, decola da pista 1-0 com curva à direita, subida Abo, DCT após para vitória da conquista, 5003 e vai chamar o controle 1998. 5221. Transponder 5003, confirme? Confirma, 5003. 5221, cotejamento correto, é após quanto para puxar o estacionamento? Faremos, faz 3 para o estacionamento. 1923, pronto, cópia. Bem, Matheus. 1923, autorizado, Salvador para Guarulhos. Via Upesolo 196, após Belo Horizonte, direto Trive, após de acordo com a data prevista no plano de voo. Nível autorizado é o 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta o peso 16, transponder 5554, controle 199 decimal 1. Voo 9800, autorizado para Guarulhos, São Paulo, nível de voo 360, via rota do lado de voo, conforme o pisolou 16 até Belo Horizonte 6. Decola do 10, curva direita, da Eulinda Brito, intercepta o pisolou 16. O transponder 5554, motor 198, copiou o voo 1923. Voo 9923, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Caralho. Cão 3663, pronto, cópia. Tan 3663, autorizado Salvador para Guarulhos via Upezulon 16, após Belo Horizonte, após direto Trivi, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Nível 340, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta Upezulon 16. Responder 5575, controle 199 decimal 8. Controle 119 decima 8, azul 4299, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3304 da Santos, tem informação ativa, autorização Brasília. 3304, informação em curso hotel, pronto, cópia. Ativo, prossiga. 3304, autorizado Salvador para Brasília. O nível autorizado é o 380 via Upezulu no site após Apino, após DCT. Decolada pista 10 com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5566, controle 199 decimal 8. Afirmativo, 380, Upezulu no site Apino. Arbor Elefa, saída da 10 curva direita, 5566198 com controle. 3304, cotejamento correto, reporte pronto para o congestionamento. Reportaremos. Aqui é back, prossiga. Tango Vitor, Mike Quebec, confirme o horário do seu plano de voo. Gente, Vitor Mike Quebec, não, seu plano não consta ainda no sistema. Iremos verificar aqui e chamaremos novamente. São 3663 e coordenação da equipe de solo, reporte para ataque. Boa. 59, confirmando, baixo travado. Está livre, pois autorizado, 100 graus com 10. Repouso, pressão 10 para 3259. Houston, Mike Quebec, confirme destino Cairo Lorenzo. Houston, Mike Quebec, pronto, cópia. Houston, Mike Quebec, autorizado Salvador para Sierra November Charlie Lima, Cairo Lorenzo, mantendo o nome ao pé no corredor Axé. Decola da pista do 97 com primeira curva direita, transponder ao padrão 01161 no controle 119-8. Vitor Mike Quebec, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Mike Quebec, duas a bordo. Gente, Vitor Mike Quebec, para acionamento táxi, chame a torre 1895, altímetro 10114. Salvador, TAM 3859, liberou. TAM 3859, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, TAM 8, November Alpha, frequência livre, reporte para regresso. Oxiné 6225, chame o centro Recife, 12685. 12685, Oxiné 6225, bordo. Bordo, 4 horas e 5, alternando o galeão. 4 horas e 20, alternando o galeão, confirme pessoas a bordo. São 139, 4 horas e 5 minutos, alterna galeão. Gente, 4 horas e 5, prossegue a táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre, 1 na 8, 95, altímetro 1 na 0, 4, bom voo. Livre táxi na Índia, chama a torre. Obrigado, bom dia. A próxima, Juliette, na 3859. Na 3859, autorizado ingresso no pátio pessoal via Juliette para o gate 03. Via Juliette para o gate 03, na 3859. 3521, na alterna 3325, azul 4299. Salvador 3304, pushback acionamento, portão 4. 3304, aguarde para puxar acionamento. Meu Charlie, Fox Trot Juliette, a passagem. Alfa 28000 em Salvador, chame Ilhéus 20 decimal 1. Já 3304, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Passaremos 3304. Chanel 6312 e coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Torre, bom dia, Altan 3663, ponte espera 10, está pronto. Obrigado, linha decolar, vento 170 com 10. Livre, aliás, decolar 10, Altan 3663. Bono 605, coordenação aqui, equipe de solo, reporte para ataque. Ele puxa a cena, eu perdi na frente, foi de solo, Bono 605, depois nada. Gente, bravo que Luiz, que anda 1500 pés. Pode guardar direto na data. Alô, Salvador, 35221, solicita o pushback em fora. Salve, Salvador, Goro 923, para o posicionamento 06. 35221, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Espera para o táxi, 35221. Bono 923, aguarde para o posicionamento. Estou aguardo, eu vou 923, comente a reportagem. O Chanel 6312 está iniciando o pushback em acionamento? Sente o Chanel 6312. Aguardando só o operador de 5. Sente com o nome 605, chame quando totalmente pronto. Quando está M63, decolado às 15, controle 1998, bom voo. 1999, decimal 8, da 3663. Salvador, TAN 3663. TAN 3663, contato radar, sul 340, saída da aérea. 340, saída da Elton, 3663. Para o táxi, o Chanel 6312 está com 164 a bordo, 3 horas e 20, é o Fernando Natal. Mari, disponível 050. Do mesmo para prosseguir até o ponto de espera. E até o trajeto 06, reportará o 6312. Vai iniciando 5, Bono 605. Bono 605, aguarde para o pushback acionamento. vai aguardar. Para o táxi 3304, 110 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando Guarulhos. Confirme 4 e 10, 100 a bordo? 110, 4 e 10, Guarulhos. Tá, 3304, autorizado táxi via Índia até o posto de espera no ponto de espera chama Torre 118, decimal 95, altímetro 1094. 1094, 295, lá no ponto de espera. Obrigado, tenha uma boa tarde. Mantre do Traverso 06, o Xanair 6312. Com o Xanair 6312, prossegui a táxi até o ponto de espera, seguirá como número 2. A aeronave à frente é um Airbus 320 da TAM. No ponto de espera, chame a torre 1 no noite, decimal 95, altímetro 1014. Sim, a gente prossegue até o ponto de espera aqui da aeronave da TAM, 6312. Alô, é o 35221, agora pronto para o táxi, tem 56 a bordo, autonomia de 5 horas, e alternando o Salvador. 5221, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1014. Positivo, autorizado em Índia Alfa e próximo ponto de espera da 110, monitora a torre em 118, 125. Confirmando frequência da torre 11895, trip 5221. Corrigindo 118, 95, da torre para o 5221. 5221 seguirá como número 3 até o ponto de espera. À sua frente temos um Airbus 320 da Avianca. Isso é como número 3 atrás da Airbus da Avianca, 5221 da 3. Após a passagem do ETR-72, eu sou retaguarda e coordenação sobre a equipe de solo, reporte para táxi. Após a passagem do ETR, está autorizado. No 1923, na escrita do solo. Relativo. No 1923, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Mudar para ataque, no 1923. É possível voar direto final do ano 7, já está visual do campo. Visitar uma curta final de 2 milhas. Ok, vai reportar final de 2 milhas do Bravo Lima. Salvador ou Xanear? 6312, mantém a calma. 6312, ali mantém. Ali mantém 63. Quadra colada aos 20, controle 1998, bom voo. 198, bom final de semana. Voador, bom dia, é o 3304 na sua escuta. Bom dia, 3304, tudo uma linha 380, saída Arbor. 380 na Arbor. É 3-2, quando pronto, livre decolagem, 120 com 10. Livre decolagem, cenário 6312. Alguma chance de coordenação com o centro, aproxime Elefa da presente para o 3304? 3304, aposto dos 3000 que autorizar direto, né? Ok, 3000 Elefa então, muito obrigado. 1923, visual com o Boeing 737 da companhia, sinalizando pushback no gate 05. Após a finalização do meio, autorizado o táxi até o ponto de espera via Pátio 1 Índia Alfa, no ponto de espera Xametoi, 198.95, altímetro 1.014. O 1923 confirma em pessoas a bordo de autonomia. 178 a bordo, 3 de autonomia. 1923, sente bom voo. Grato. Porta base para o 97 grau de luz. Na 3663, chame Recife em 1251, verno 3325. 251, 3325, TAN 3663. Oi, Salvador, bom dia, agora 923. 923, mantendo quanto espera? Mantendo quanto espera, agora 923. 35221, livre decolagem, 1120.10. Autorizado, livre decolagem para o 35221. Solo é o Luno 605, 185 a bordo, 3h40, alternando Campinas para o táxi. Luno 605, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre, 198.95, altímetro 1.014. Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera, passou em 295, Luno 605. Luno 605, confirme somente autonomia e pessoas a bordo. Tá com... autonomia 3h40 com 175 a bordo. Gol no 605, sente, bom voo. Obrigado, muito. Autorizado LF, gol 9286. Gente, listado pouso no 7 autorizado, vento 120 com 10. Livre pouso, vá, bravo comigo. O gol no 923 ali mantém. Ali mantém o gol no 923. Tipo 5221, decolado 224, controle 199.8, bom voo. 198, obrigado senhor. 5221, D3. Estante cruzando 050, suba ao 350 na ponta. Dia 050, tá subindo então ao 350, voando na... saída Puca. Controle Salvador, muito bom dia. Trip 5221, passa 1600 na Arbor. 5221, suba ao 200, saída Arbor, vigila. 200 Arbor, o Trip 5221. Tá cruzando 130, 3304. Ok, 3304, aguarde o transferência. Gente, solo às 26, frequência livre estacional aqui, Luiz, que vem. O Delta desça 500 pés e informe passando para a estação. Funcionagem, táxi. 1923, livre decolagem, 2510. Livre decolagem, 1923. 605, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera inicialmente, no 605. Mantém. Quebec Livre Taxi, se reporte no ponto de espera da 97 para ingresso. LS Gol 9286. Chame Torre Uno 895. Torre 1895 Gol 9286. Salvador, bom dia, Gol 9286. 9286, curta aproximação, aguarde chamigo. Guarda, você está livre, Gol 923. 923, decolado 228, controle 1998, bom. 198. 1986, 9286. Check trim, pista está livre, pouso autorizado. 90, vento 120 graus com 10 nós. Ok, livre pouso, pista 10, está confirmado, chamado Gol 9286. No 923, contato radar, suba ao 360, saída da reta. 360. Pode vai direto, líder. Direto, líder. Sete, reporte LED pronto, Quebec. November Alpha, 1500 pés. Via corredores, mas passando para agora. Meia, solas 31, na livrar direita 219, solo bem-vindo. Direita 888, bom dia. Identifique, chega da mar e desceu 050. Decolagem no 7, 510. Gol 9286, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette 09. Confia para o motor? Bom, mas tem cuidado, senhor. Passando por sua truta visual com o campo. Deixa-me 12, 9, 8, decimal 9, 5, Mike Echo Delta. 18, 9, 5, Delta. Salvador é o papapapá, Mike Echo Delta. Eco Delta, tô ciente que eu continuo em aproximação, fora Tapuã, informo o tráfego, Papa 32, decolando a 97, que vai ingressar no corredor Axé. Ô, Papatão, Papapá, Mike Eco Delta. Ô, Delta, da presente, pode prosseguir para a base da 97 para a direita? Sim. Ah, pode prosseguir, porém, fique atento aqui, tô com tráfego, que decolou da 97, vai ingressar no corredor Axé. Ok, tá ciente, Delta. Vitor Mike Quebec, decolando agora aos 33, informa o tráfego, papapá Mike Delta, helicóptero, próximo ao farol de Top 1, 500 pés, fica atento. Gente, Vitor Mike Quebec. Ô, Mike Eco Delta, tá visual com o tráfego, decolado da 1. Mantenha a separação com o mesmo, Eco Delta, pode prosseguir após com o cruzamento do eixo da 1-0 e para a base 1-7. Delta. O nome é 05 da Colada 33, controle 119.8, bom voo. 098, bom dia. Obrigado, 60. Controle, bom dia. Vou no 605, passando 1.200 pés, está na Dayon. Sente informação, hotel cópia para Guarulhos. Puxando 631, informação hotel confere, pronto cópia. Pronto cópia. Oxenê 631, autorizado Salvador para Guarulhos via UPS 16 após Belo Horizonte, direto Trivi, após acordo com rota prevista no plano de voo. Transponte 5016, nível autorizado 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Em bridge intercepta UPS 16. Controle 119.8. Confirmando, direto bridge. Afirmativo, centro autoriza, direto bridge, voo no 93. Grato, direto. Voo no 605, coordenação com centro, suba e mantenha 340 restrito, mantendo a saída. 340, mantendo a saída, no 605. 198, na ponte 8, vai chamar como treinamento 19. 5221, não pode voar direto com o Kista. No cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Botará, 1-1. Lima Alfa Romeo, informação em curso é o hotel. Pronto, cópia. Lima Alfa Romeo, confirma destino, Valença. Alfa Romeo. 1-0-1-3-3. 1-3-3, decimal 2-5. 3-3-2, obrigado. Lima Alfa Romeo, confirma o pátio que se encontra? Sente, Lima Alfa Romeo, aguarde um minuto para a costa. Lima Alfa Romeo, pronto cópia? Lima Alfa Romeo, autorizado Salvador para Valença, 1-1 pés no corredor Axé, correção, no corredor forte, decola da 1-7 com primeira curva à esquerda. Autorizado sobrevoo em Madre de Deus, Valença, após TGN em Veracruz. Responde 0134, controle 119.8. Tem uma Alfa Romeo, confirma TGR em Veracruz. Sim, tirei uma Alfa Romeo. Confirme pessoas a bordo. Tem uma Alfa Romeo para acionamento e táxi. Chame a torre, frequência 18.195, altímetro 1.0.4. Delta, solo agora os 37, parte 4 está livre, se quiser se não estacionar, bem-vindo. Chame centro Recife, 128, 8. 288 agora com Recife, 35221, obrigado, amigo, bom final de semana. Igualmente. Cuidado, tem condições de prosseguir aí pro do táxi? Noite, desça para 2.000 pés, 1.014, livre LF aqui. Fox Tango Oscar, chamou o controle? 9, informação, hotel para Curitiba. 3859, informação no hotel, confere, pronto, cópia. Prossiga. 3859, autorizado Salvador para Curitiba, o nível autorizado é o 340. Decolada pista 1-0 com primeira curva à direita, saída Arbo, transição Elefa. Após Elefa, Upezulu 2-1, Sorocaba, direto Orana, após prosseguir de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5577, controle 199.8. Saída? Saída Arbor, transição Elefa. Arbor, transição Elefa. Cliente autorizado, nível 340, 10 é a pista de decolagem formada à direita. Arbor Elefa é a saída pelo Zulu 2 do Sorocaba, Orana, conforme rota recente. Aciona 5577, controle 198, copiou o Zandrei 259. São 3859, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Reportará 3859. Chimeca acionar o Xanamea 311-08. Xanamea 311, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Reportará 3. Mike Eco Juliette, informação em curso é Índia, aguarde um minuto para a cópia. Mike Eco Juliette, copiou o som? Informação em curso é Índia, aguarde um minuto para a cópia, Mike Eco Juliette. Eco Juliette, pronto cópia. Mike Eco Juliette, autorizado Salvador para a Vitória da Conquista. O nível autorizado é 105. Na cola da 17, com primeira curva direita no corredor Axé, mantendo restrição de 1 no meu pés, aguardando a liberação do controle. Transponder 5567, controle 119.8. Juliette, confirme o pátio que se encontra. Mike Eco Juliette, pátio Abata. Mike Eco Juliette, para acionamento e táxi, chama a torre 118.95, altímetro 1.04. Confirme somente pessoas a bordo. Juliette, liga a Chanel, Chantex. 6311, ciente, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre 118.95, altímetro 1.04. Avistando, pista livre, ciência abaixo travado, pista livre, todo autorizado 1.0, 100 graus com 10. Fórum, tráfego a 5 milhas, setor norte, é um Charlie 150, não interfere. Oi, tio, tem mesmo, não esquece, livre curso na América, circulante. 2320 da Avianca.